Ficheiro 36. Dragan Armanskij imprimiu o contrato que Mikhail Blomkvist levaria para a rede da Stat para ser assinado por Froda. Quando voltou ao gabinete de Lisbeth, viu os dois debruçados para o powerbook dela. O tipo tinha-lhe pousado uma mão no ombro, estava a tocar-lhe e apontava para o visor. Armanskij deteve-se no corredor. Blomkvist disse qualquer coisa que pareceu surpreender Lisbeth e então ela riu. Armanskij nunca a tinha ouvido rir e passara anos a tentar conquistar-lhe a confiança. Blomkvist conhecia-a havia 5 minutos e já eram grandes amigos. Naquele momento detestou Blomkvist com uma intensidade que o surpreendeu. Pigarreou antes de entrar e pousou em cima da mesa a pasta com o contrato. Nessa tarde, Mikhail fez uma rápida visita aos escritórios da Millennium. Era a primeira vez que lá voltava. Foi uma sensação estranha subir aquelas escadas que tão bem conhecia. Não tinham alterado o código da porta, pelo que pôde entrar sem ser notado e deter-se por um instante a olhar em redor. Os escritórios da Millennium formavam um L. A entrada era um vestíbulo que ocupava demasiado espaço, mas que não servia para muito mais. Tinha 2 sofás, de modo que fazia às vezes de área de recepção. Seguia-se uma sala de refeições com kitchenette, o roupeiro casas de banho e 2 arrecadações, constantes e arquivos metálicos. Havia também uma secretária para uma estagiária. À direita da entrada ficava a parede de vidro do estúdio de Malm, que ocupava 80 metros quadrados e tinha uma porta que dava diretamente para o patamar. À esquerda era a área editorial, com 150 metros quadrados e janelas para a Gatgatan. Fora Érica que se ocupara da organização, mandando instalar divisórias de vidro para fazer gabinetes separados para 3 dos empregados e um espaço aberto para os restantes. Escolhera a divisão maior ao fundo e dera a Mikhail um gabinete no extremo oposto. Era o único que se via da entrada. Aparentemente, ainda ninguém o ocupara. O 3º gabinete ficava ligeiramente afastado dos outros e era ocupado por Sonny Magnusson, que fora durante anos o mais bem-sucedido vendedor de publicidade da revista. Fora Érica que o contratara, oferecera-lhe um modesto salário e comissões. No ano anterior, não obstante o empenho de Magnusson, as receitas de publicidade da Millennium tinham ido a pique. E os rendimentos dele também. Mas, em vez de procurar outro emprego, apertara o cinto e ficara lealmente no seu posto. Ao contrário de mim, que fui o causador da derrocada, pensou Mikhail. Reuniu coragem e entrou no escritório. Estava quase deserto. Viu Érica sentada no seu gabinete, com o telefone apertado contra o ouvido. Mónica Nilsson, uma experiente jornalista generalista que se especializara na área política, estava sentada à secretária. Era quase de certeza a pessoa mais convictamente cética em relação à natureza humana que ele conhecia. Trabalhava na Millennium havia 9 anos e adorava o que fazia. Henri Cortés era o membro mais jovem do corpo redatorial. Entrara como estagiário, vindo diretamente da GMK, 2 anos antes, afirmando que era ali que queria trabalhar e a mais lugar nenhum. Érica não tinha orçamento para o contratar, mas oferecera-lhe uma secretária num canto e transformara-o rapidamente no seu faz-tudo pessoal. Pouco depois, promovera-o a redator permanente. Ambos manifestaram com exclamações de alegria o prazer de voltar a ver Mikhail, que foi beijado nas faces e apanhou palmadas nas costas. Perguntaram-lhe imediatamente se estava de volta ao trabalho. Não, só passara para dizer olá e trocar umas palavras com a patroa. Érica ficou contente por vê-lo. Perguntou por Vanger. Mikhail sabia apenas o que Froda lhe tinha dito. A situação era grave. Que vieste fazer à cidade? Mikhail ficou embaraçado. Estivera na Milton Security, a escassos quarteirões de distância, e fora por puro impulso que decidira entrar. Pareceu-lhe demasiado complicado explicar que fora contratar uma assistente de pesquisa, que era uma consultora de segurança, que lhe tinha invadido o computador. Em vez disso, encolheu os ombros e disse que tinha ido a Estocolmo para tratar de assuntos relacionados com Henrik Wanger e que regressaria imediatamente a Hedeby. Perguntou como iam as coisas na revista. Excetuando as boas notícias referentes à publicidade e aos assinantes, há uma nuvem negra no horizonte, que é o Jana Dahlman. Claro. Tive uma conversa com ele em abril, depois de termos tornado público que o Henrik passara a ser sócio. Não sei se só faz parte da natureza de Jana ser negativo ou se há alguma coisa de mais grave, se anda a fazer um jogo qualquer. O que aconteceu? Não é nada de concreto, mas deixei de confiar nele. Depois de termos assinado o acordo com o Wanger, eu e o Krister tivemos de decidir se informávamos ou não todo o pessoal de que já não corríamos o risco de ir ao fundo no outono ou dizer só a uns poucos escolhidos. Exato. Talvez esteja a ficar paranoica, mas não quis correr o risco de o Dahlman divulgar a história. Por isso resolvemos informar todo o pessoal no dia em que o acordo foi tornado público, o que significou que tivemos de guardar segredo durante um mês. E, bem, eram as primeiras boas notícias que recebiam, havia um ano. Toda a gente aplaudiu, exceto Dahlman. Quer dizer, não temos assim tantos empregados como isso. Foram 3 pessoas a aplaudir, além da estagiária, e uma a torcer o nariz, por não termos dito nada mais cedo. Com uma certa razão. Eu sei, mas o que aconteceu foi que continuou a barafustar dia após dia, o que afetou o moral. Ao cabo de 2 semanas desta merda, chamei-o ao meu gabinete e disse-lhe na cara que a razão porque não tinha informado o pessoal mais cedo fora não confiar que ele guardasse o segredo. Como reagiu ele a isso? Ficou muito ofendido, claro. Eu mantive-me firme e fiz-lhe um ultimato. Ou ganhava juízo ou começava a procurar outro emprego. E ele ganhou juízo. Mas agora não fala com ninguém. E há uma tensão entre ele e os outros. O Krister não o suporta e não o esconde. Do que é que desconfias exatamente em relação ao Dahlman? Não sei. Contratámo-lo há um ano, quando se começou a falar de problemas com o Wennerström. Não posso provar nada, mas tenho a incómoda sensação de que ele não está a trabalhar para nós. Confia nos teus instintos. Talvez seja só um pobre diabo que não encaixa e está a envenenar o ambiente. É possível, mas concordo que cometemos um erro quando contratamos. Meia hora mais tarde, Mikhail estava a caminho do norte, no carro que a mulher de Froda lhe emprestara. Um Volvo, com 10 anos, que ela nunca usava. Mikhail tinha autorização para utilizá-lo sempre que precisasse. Foram pequenos pormenores que poderiam facilmente ter-lhe passado despercebidos, se não estivesse alerta. Alguns papéis não tão bem empilhados como se lembrava de os ter deixado. Um arquivador ligeiramente fora do sítio na prateleira. A gaveta da secretária completamente fechada, quando ele tinha a certeza de que estava pelo menos 1 centímetro aberta quando partira. Tinha estado alguém na casa de hóspedes. Deixara a porta fechada à chave, mas era uma fechadura vulgar que praticamente qualquer pessoa conseguiria abrir com uma chave de parafusos. E além disso, sabia-se lá quantas chaves havia em circulação. Revistou sistematicamente o escritório, tentando descobrir se faltava alguma coisa. Ao fim de algum tempo decidiu que não. De todos os modos, o facto era que alguém lhe invadira a casa e revistara os papéis e arquivadores. Levar o computador consigo, de modo que o intruso, fosse ele quem fosse, não tivera acesso à informação que continha. Punham-se para já 2 perguntas. Quem e o que conseguira o visitante descobrir? Os arquivadores faziam parte da coleção de Wanger, que voltara a levar para a casa de hóspedes, depois de regressar da prisão. Não havia neles nada de novo. Os blocos de notas que deixara na gaveta da secretária seriam como cifra para o não iniciado. Mas seria a pessoa que lhe revistara à secretária um não iniciado? Tinha deixado na capa de plástico que ficara em cima da secretária uma cópia da lista de nomes e números da agenda e uma transcrição dos versículos. Era grave. O intruso ficara a saber que conseguira decifrar o código. Quem seria? Henrique Wenger estava no hospital. Não suspeitava de Hannah. Froda já lhe tinha contado os pormenores. Cecília Wenger cancelara a sua viagem à Flórida e regressara de Londres juntamente com a irmã. Michael só a vira uma vez a atravessar a ponte de carro no dia anterior. Martin Wenger, Harald Wenger, Birger Wenger tinha estado presente numa reunião de família para a qual ele não fora convidado um dia depois de Henrik ter tido o ataque cardíaco. Alexander Wenger, Isabela Wenger. Com quem teria Froda falado? Que teria deixado escapar desta vez? Quantos dos ansiosos parentes sabiam já que ele conseguira novos progressos na sua investigação? Já passava das 8. Ligou para o serralheiro de Hedestad e encomendou uma fechadura nova. O homem disse-lhe que podia ir no dia seguinte. Michael disse que pagaria o dobro se ele fosse imediatamente. Combinaram que o serralheiro iria às 10h30, nessa noite, instalar uma fechadura com ferrolho. Michael foi de carro até a casa de Froda. A mulher do advogado levou-o para o jardim das traseiras e ofereceu-lhe uma pilsner gelada, que ele aceitou, agradecido. Perguntou por Henrik Wenger. Froda abanou a cabeça. Operaram-no. Tinha as coronárias obstruídas. Os médicos dizem que os próximos dias vão ser críticos. Pensaram nisso durante algum tempo, enquanto bebiam as respectivas cervejas. Suponho que não falou com ele? Não, não está em condições de falar. Como correram as coisas em Estocolmo? A tal Salander aceitou o trabalho. Tenho aqui o contrato com a Milton Security. Vai ter de assiná-lo e mandá-lo pelo correio. Froda leu o documento. É cara, disse. O Henrik pode pagar. Froda assentiu com a cabeça. Tirou a caneta do bolso da camisa e assinou. Ainda bem que estou a assinar isto, enquanto ele ainda vive. Importa-se de pô-lo na caixa de correio, no consumo, a caminho de casa? Michael estava na cama à meia-noite, mas não conseguia dormir. Até ao momento, o seu trabalho em Hedeby não fora muito diferente de pesquisar uma curiosidade histórica. Mas se alguém estava suficientemente interessado no que ele fazia para lhe assaltar o escritório, era porque a solução tinha de estar mais próxima do presente do que pensara. Ocorreu-lhe então que havia outros que podiam estar interessados no que ele fazia. O súbito aparecimento de Henrik Wenger na administração da Millennium não havia ter passado despercebido a Wennerström. Ou seria aquilo paranoia? Levantou-se da cama e foi pôr-se nu à janela da cozinha, a olhar para a igreja do outro lado da ponte. Acendeu um cigarro. Não sabia o que pensar de Lisbeth Salander. Era completamente bizarra. Longas pausas, a meio da conversa. O apartamento dela, uma confusão, a raiar o caótico. Sacos cheios de jornais no vestíbulo. Uma cozinha que não era limpa nem arrumada, havia anos. Montes de roupa espalhados pelo chão. Tinha, obviamente, passado metade da noite num bar. Tinha marcas dentadas no pescoço e tivera claramente companhia na noite anterior. Tinha, sabia Deus, quantas tatuagens e 2 piercings na cara e talvez noutros sítios. Era esquisita. Armanskis garantira-lhe que era a sua melhor investigadora e o relatório que fizera a respeito dele era, sem a mínima dúvida, extremamente meticuloso. Uma rapariga estranha. Lisbeth Salander estava sentada diante do seu powerbook, mas estava a pensar em Michael Blomqvist. Nunca, desde que se tornara adulta, permitira que alguém passasse o umbral da sua casa sem um convite expresso e podia contar pelos dedos de uma mão os que tinha convidado. Blomqvist irrompera descontraidamente na sua vida e ela limitara-se a uns débeis protestos. E não só isso, desafiara-a. Em circunstâncias normais, aquele tipo de comportamento tê-la-ia feito armar mentalmente o cão de uma pistola. Mas não sentira a mais pequena ameaça, nem qualquer espécie de hostilidade da parte dele. O tipo tinha todos os motivos para lhe pregar um sermão em regra e até para denunciá-la à polícia. Em vez disso, tratara o facto de ela lhe ter invadido o computador como uma brincadeira. Fora essa a parte mais delicada da conversa. Blomqvist parecera estar a fugir deliberadamente ao tema. E no fim fora ela que acabara por fazer a pergunta. Disse que sabia o que eu fazia? Esteve dentro do meu computador. É uma hacker. Como é que sabe? Salander tinha a certeza absoluta de que não deixara qualquer rastro e de que a sua intrusão não poderia ser descoberta por ninguém, a menos que um consultor de segurança dos melhores estivesse a verificar o disco rígido ao mesmo tempo que ela acedia ao computador. Cometeu um erro. Tinha citado um texto que só existia no computador dele. Lisbeth permanecera silenciosa. Finalmente olhara para ele com os olhos sem expressão. Como foi que conseguiu? É segredo. O que está a pensar fazer quanto a isso? Michael encolhera os ombros. Que posso eu fazer? É exatamente o mesmo que você faz, como jornalista. Claro. E é por isso que nós, os jornalistas, temos uma comissão de ética que vigia as questões morais. Quando eu escrevo um artigo a respeito de um filho da mãe qualquer da banca, deixo de fora, por exemplo, a vida privada dele. Não digo que uma falsária é uma lésbica ou gosta de fazer sexo com o cão ou qualquer coisa assim, mesmo que seja verdade. Também os filhos da mãe têm direito à sua vida privada. Percebe isto? Percebo. Portanto, o que fez foi uma intrusão na minha integridade. O meu empregador não precisa de saber com quem durmo ou deixo de dormir. É um assunto que só a mim diz respeito. O rosto de Lisbeth enrugara-se num sorriso torcido. Acha que eu não devia ter referido essa parte? No meu caso, não fez grande diferença. Meia cidade sabe da minha relação com a Erika. Mas é uma questão de princípio. Nesse caso, talvez ache graça eu saber que também eu tenho princípios comparáveis aos da vossa comissão de ética. Chamo-lhes os princípios de Salander. Um deles é que um filho da mãe é sempre um filho da mãe e que se eu puder tramá-lo desenterrando lixo a respeito dele, é bem feito. Ok, dissera Blomqvist. O meu raciocínio não é muito diferente do seu, mas... Mas o que acontece é que, quando eu faço uma IMP, também tenho em conta o que penso a respeito da pessoa. Se o sujeito parece ser boa gente, posso baixar o tom do relatório. Sério? Foi o que fiz, no seu caso. Podia escrever um livro a respeito da sua vida amorosa. Podia ter mencionado que a Erika tem um passado no Clube Extreme e que nos anos 80 se interessou pelo BDSM. O que teria, sem a mínima dúvida, suscitado algumas questões quanto à vossa vida sexual. Blomqvist enfrentara-lhe o olhar. Passados alguns instantes, pusera-se a rir. É mesmo meticulosa, não é? Por que é que não incluiu isso no relatório? São dois adultos que gostam, obviamente, um do outro. E a única coisa que teria conseguido, falando a respeito dessa história de submissão e sadomasoquismo, era magoá-los aos dois, ou fornecer a alguém material para fazer chantagem. Não conheço o Froda. A informação podia ir parar às mãos do Venerstrom. E não está interessada em fornecer informação ao Venerstrom? Se tivesse de escolher entre si e ele, o mais certo era acabar no seu lado do corte. Eu e a Erika temos... A nossa relação é... Por favor... A verdade é que me estou nas tintas para os géneros de relação que têm. Mas não respondeu à minha pergunta. Que tenciona fazer relativamente ao facto de eu ter entrado no seu computador? Lisbeth, não estou aqui para fazer chantagem. Estou aqui para pedir-lhe que me ajude a fazer uma pesquisa. Pode dizer sim ou não. Se disser não, tudo bem, arranjo outra pessoa e nunca mais volta a ouvir falar de mim.